de fumaça na cidade, ela tem, além do nevoeiro da neve, ela tem um nevoeiro de fumaça. E a gente não entende por que na reportagem a cidade toda naquele nevoeiro. É porque as pessoas não desligam os carros, ô Jota. Os carros ficam ligados 24 horas, porque se desligar os carros, em 15, 20 minutos o óleo congela. E aí tem que levar o carro para abrir o cárter, descongelar o óleo, tirar o óleo, refazer o motor do carro. Quem tem dinheiro nesse país, lá na Sibéria, quem tem dinheiro lá, eles guardam os carros em lugares climatizados. Uma coisa muito louca. Então é muito comum você estar andando lá na Sibéria. Eu não ia para um país desse, nem que você me pagasse. Você está andando na Sibéria, você está vendo aquela cortina de fumaça, os carros estão todos ligados. E aí você vai dormir e deixa o carro ligado. Você acorda, quer dizer, o carro não desliga nunca. Então, pessoas que passam anos e anos com os carros ligados. Eles só desligam no verão, sabe por quê? Porque no verão é menos 10, menos 15, menos 5. Porque no inverno rigoroso é menos 70, menos 50, menos 60. Meu Senhor e meu Deus, né? Deixa eu atender a Kátia que está ouvindo a gente. Ô Kátia, um beijo grande para você. A Sibeli também está com a gente. Um beijo grande. A Maura Abranese também com a gente. A Edna, saúde, paz e muita alegria. Tudo de muito bom para você e para todos os seus. A Maria Dolores Bezerra, meu abraço grande, saúde, paz e muita alegria. Eles querem ouvir uma música. Ô Eliette, um beijo grande para você, saúde, paz e tudo de muito bom. Eles querem ouvir uma música aqui. Você sabe que amanhã vai fazer aniversário? Quem é que vai fazer? Amanhã faria aniversário, se tivesse vivo, um dos integrantes do Mamonas Assassinas, não é? Então a gente pode tocar já antecipando aqui. Deixa eu procurar aqui, já falo para vocês. É, ele faria, que triste esse negócio também dos Mamonas, não, gente? Vamos combinar, hein? Então a gente já vai lembrar eles aqui, é porque que triste isso, né? Cada vez que eu falo disso, dá um aperto na alma com a gente. Amanhã seria aniversário, né? A família dele, amanhã, dia 4 de janeiro, seria aniversário amanhã, 147 anos do Jornal Estado de São Paulo. Seria o aniversário de um dos integrantes do Mamonas Assassinas. Quer ver, ó? Tô pegando o nome dele aqui, ó. O Júlio Rasek. O Júlio Rasek, que nasceu em 1968. Ele que morreu naquele acidente trágico dos Mamonas, ele completaria aniversário. Então a gente pode tocar qualquer música dos Mamonas Assassinas, porque qualquer música desses meninos é absolutamente tudo de muito bom para a gente lembrar. Amanhã vocês vão ouvir no rádio muito Mamonas Assassinas aí, por causa da lembrança que a gente vai ter aí do Rasek, não é verdade? O Júlio Rasek, que a gente vai lembrar dele amanhã, que seria o aniversário dele. Bora com Mamonas Assassinas, bora pra gente ouvir um pouquinho. Oh yeah, oh no, deixa doidão. Oh yeah. Adeus. Beleza. Matando saudades, né? Amanhã vocês vão ouvir. Amanhã, se vocês ficarem ouvindo aí nas rádios Mamonas Assassinas, você já sabe por que que você tá ouvindo Mamonas. Olha, vocês viram aqueles dois que ganharam na... Dois ganhadores, 189 milhões na Mega da Virada. Você viu? Um é lá de Campinas, outro é de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. Bacana, não é? É o de Campinas, é um bolão que parece 14 pessoas. Pô, já pensou que legal? Ó, o dinheiro, ele é bom. Desde que você não coloque ele como seu tudo na vida. O dinheiro é bom, ganhar dinheiro não é ruim não, ganhar dinheiro é bom. Né? Você sabe, eu falei para vocês que sou católico, essa coisa toda, você sabe que eu tinha medo na minha vida de Deus quando eu era criança. Me pintaram um Deus que castigava. Então eu falei, meu Deus do céu, eu tinha medo de Deus. Depois eu fui crescendo, e aí depois me falaram assim, olha, ser rico é pecado, por causa disso, por causa daquilo. E aí eu comecei a crescer com aquele negócio, pô, ser rico é pecado, Deus castiga. Olha que ensinamento errado que me deram. Ser rico, ter dinheiro, não é ruim. Você ser escravo do dinheiro, ser escravo disso é uma outra história. Aí é uma outra situação. Então, você que está aí me acompanhando, você que está aí do outro lado do rádio, se esforce, porque não é ruim você ganhar dinheiro. Claro que não. 18 horas e 15. Ganhar dinheiro é bom. Pagar um bom plano de saúde para sua família, pagar uma boa escola para os seus filhos, ter um...